se faz a sua lavoura. E que de não ninguém vive força devastadora. Já reparou que de sim se faz a sua lavoura? E que de não ninguém vive força devastadora. Mas se escolher e contar, botando olhar na verdura, não vá se acabrunhar com um novinho de secura, que não também é resposta, e não quem prefira dar. Sim, é da ordem da fartura, se fartar não faltará. Bastante é a ironia, cortar a corda de se equilibrar. Quem anda na corda bamba todo dia. Repito que só falei pra quem sabe mensurar como toca a banda, como chia a bomba do lado de cá.